Pistão 0. Livre, pouso, pistão 0, objeto 6720. Tá 3190. Redução para 190 nós apresente para sequenciamento. 190 nós tá 3190. On the localizer 8002. 8002, contact tower 118.6. 1186, thank you, 8002. Oscar Papai Golf, está autorizado 2000 pés, ajuste 10 no 3, aporte estabilizado no ILS. Câmara. Salvador Tower, tá 8002, boa tarde. Passing outer marker. Tá 8002, continue approach. Stand by runway vacant. Try short display, 90 meters. Roger that, stand by for landing course 8002. Objeto 6720, solo 08, livre direita. Chame solo, 1120, acima 9. Livrando 219, 6720. O Salvador Web 6720 livrou. Boa tarde. 08 knots. Ok, gear down lock and then we have landing clear, 6002, thank you. Táxi livre via Alfa e Juliette, portão 4. Alfa Juliette para o 4, 6720. 7, mantenha ponto de espera. Estabilizado na final da RNAV. Autorizado RNAV, descendo para 2500, reportará após o 366, tá? 3190. 3190, após ITAP, está autorizado para o Serra Vitor 366, reporte estabilizado na final da RNAV. ITAP 366, reportará na final, tá? 3190. Gol no 755. Chame Recife, 288, alterno 264. 288, 264, obrigado, o 755. Golf interceptando o localizador. Oscar Papa Golf, complete final ILS X-Ways e chame a torre no noite principal meia. Golf. Oi, Oscar Papa Golf. Oscar Papa Golf, continua a aproximação, aguarde pista livre, informa o cabeceiro deslocado 90 metros. Ok, solicita 17. Confirme? Pousada 1-7. Setorizado de gira base pela direita 1-7, plano cancelado 1-1. Reporte, curta final, treino, posso puxar trabalho. Novo, chamará. Gol 925, autorizado linha, mantém cabeceira 1-0. Ali mantém na 1-0, gol. Órbita. Então, 8002, on the ground at 12, leave first right and contact ground 121, that's 9. 1219, thank you, 8002. Solutores, observe a parada da aeronave Webjet à sua esquerda, após faço puxa, chamar a chame tanks. Observando o web, depois iniciaremos. 3175. Salvador Ground, tá 8002, good evening. Confirm. 8002, runway vacated. Okay, Roger, you are clear to taxi Alpha on the report before Juliet. Okay, taxi Alpha, I call it before Juliet, 8002. Grau 08 Norte. Opa. 1925 autorizado a decolar, pistão 0 vento, 150 graus, 08 Norte. Decolagem 925. Sobe também. Aguardando, 3567. Passando 366, OTAN 3190. 3190, complete final. RNAVE, chame torre no noite decimal meia. 286, OTAN 3190. Torre Salvador, muito boa noite, tá 3190, passou Serra Vitor, 366. 3190, continua a aproximação, reporte 4 mil de cabeceira 10, trem de pouso baixado travado, uma boa tarde, tá, seu trem. Reportará 4 milhas para a cabeceira 10, tá 3190. Ótimo, apagou, sola os 14, confia em empate. A gente livra a direita, estacional e frequência Oscar Papa Golf. Gol 1925, decolou 13 Salvador, chama o controle 19-35. 1935, bom dia. Bom. Gol 1925, decolou, bom dia. Gol 1925, contato radar, subo nível 360. 360, gol e ofício. 925. Afirmativo, saída agora e transição ao fito, gol 1925. 25. Autorizado táxi até o ponto de espera da pista 190, chama a torre 18, decimal meia dúzia, quando pronto, gol no 399. Ponto de espera, 18 meia dúzia, gol 399. Só 3567 para copiar. Está pronto, 3567. Autorizado para Brasília, nível 380 na Pesuru 17. Decola da 10, curva direita, saída agora e transição o fito. Aciona 5051, controle 19, decimal 35. 380 autorizado, Pesuru 17, decola da 10, curva direita, gole o fito. 5051, 11935, 3567. Está pronto para o pushback. Silêncio, aguarde na posição. Guardando. Milhas da cabeceira 190 com o trem baixado, TAN 3190. 3190, autorizado pouso pista 90, vento 140 graus, 08 nós, cabeceira deslocada. Deslocada 90 metros, autorizado pouso na 10, TAN 3190. Marenta, por 10 milhas, senhora, para perder um pouco de razão de sentido aqui. 10 milhas não, mais umas 6 milhas. Gente, vai perder altitude, vai voar para o 090 por 10 milhas, confirme. 040, para depois você fixar a sinal longa da 17. 040 por 10 milhas, Alfa, Alfa, Delta. Identificando 6 milhas. 6 milhas para o 040. Delta. Ground 8002. 8002, observe the goal and enter to the left in Algate 11. Okay, after goal, left 11. Para o táxi, o TAN 3175 está com 159 a bordo, com 4:30 está alternando o galeão. Gente, táxi à direita, seguindo a aeronave Gol, que está passando aí no seu através direito. Com o número 2, chama a torre 18, decimal 62, hein? Segue Gol à direita, 182, 1862, então é 3175. para ter um ajuste do Alfa Fadão? Ajuste 1-0 no 3. De 13 graus. Finalizando o pouso, autorizado a linha e manter. Após o Airbus ali, mantém 399. Salvador, boa tarde, Bono 601, Livra 220, Barão 900, informação, Quebec. Bono 601, acione identificação, chegada Bonf, desça e mantenha o nível 040. Autorizado 040 na Bonf, solicita sinal GPS para pista 90. Gente, aguarde a autorização do RNAV, Bono 601. Hostil na escuta. Paulo Salvador, uma boa noite, está 3190 Lebrão. A Delta está autorizado pro de rotatória? Afirmativo, da presente, vou ir na pro da rotatória, desça e mantenha 1500 pés, aguarde para transferência de comunicações, Alfa, Alfa, Delta. Presente, desceu do 1500 pro da rotatória, Delta. No 925, Recife 1288, Aterno 264. Mensagem para o 925. 1288, Aterno 1264, no 925. 288-264, obrigado. Bono 399 decolou aos 20 de Salvador, chame controle 119-35, tem bom voo. 1935, obrigado, bom serviço, boa noite. Obrigado, igualmente. Bono 399, contato radar, bom nível 340, saída agora e transição Gonza. Vale Gonza 349. 3175. 3175, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 10, poderia acionar frequência 118-95 para teste? 118-95, 3175. Papa Romeo, Alfa, Alfa, Delta, informe visual com campo. Afirmativo, já visual. Chame Torre 1-18-6. 18-6, Alfa, Alfa, Delta. Obrigado e... obrigado pela coordenação e até a volta. Obrigado. Muito boa tarde, Alfa, Alfa, Delta. Está 2,5 milhas da rotatória. Só espera. Juliette, Alfa, até a volta, 3,5 metros. Delta, autorizado final no 7, reporte 3 milhas de cabeceira no 7, treino de pouso baixado travado. Contará 3 milhas da 1-7, Alfa Alfa Delta. 3-1-7-5, autorizado a decolar pista 1-0, vento 1-5-0 graus e 1-0 nós. Sinal Delta, tráfego avistado, autorizado, pouso pista 197, cheque trem. Vento 1950 graus, 08 nós. Vente, livre pouso 197, está abaixado, travado. 3175, decolou os 24, chame controle 119, decimal 35, grato pela colaboração, temo voo. Torre 3567 da TAM, no quanto espera da 1-0. 3567, a linha mantém cabeceira 1-0. A linha mantém cabeceira 1-0, tá? 3567. 3-1-7-7. Ciente, aguarde com até 1-2-0 graus, ajuste no 0 no 3. Ciente, nossa escuta. O 3175 pode voar da presente direto para Dael? Estimativa, tá 3175, da presente autorizado Dael. Obrigado. Gol no 601, está autorizado a RNAV após Serra Vitor 367. Desça para 2500 pés na planta Serra Vitor 366. Gol no 601. Positivo, após Serra Vitor 367, autorizado 2500. Ou autorizado a RNAV, gol no 601. Reporte estabilizado, gol no 601. Camarada estabilizado, 601. Gona 399, Recife, 1288, Aterno 264. 288, 264, boa tarde. E 856, pronta a cópia? 856, prossiga. Autorizado para Recife no nível 410, apelo esquenco 8. Decola curva à esquerda, saída é Puca, transição Aracaju. Aciona 5062, controle 19 decimal 35. Positivo, autorizado Recife 410, apelo esquenco 8, curva à esquerda, primeira curva à esquerda, Puca, Aracaju. 5062, controle 1935. Filatinho, chama para o push. Olha. 5415, vai copiar. Chame controle 119, decimal 35. 1935, boa noite, 3567. Ô, bom, bom. Toledo e depois Ilhéus, aciona 0275, controle 19, decimal 35. 3567, contato radar, bom nível 360, saída gole, transfer fito. 360, gole fito, 3567. 5415. 0935, controle, código 0275, chama para puxa acionamento. Chama, puxa acionamento. Está 3567, está restrito ao nível 320. Restrito ao 320, está 3567. Entra estacionado em frequência, tem um boa noite. Boa noite, senhor. pista 3175, chame Recife, 1288, Aterno 264. 3567, chame Recife, 1288, Aterno 264. 288-264, 3567. 601, informe-se, está estabilizado. Positivo, estabilizado, aeronave da pista 190. Chame Torre, 198.6, agora no 601. 186601. Salvador, Ground Control, Papa Romeo, Mike Echo, Oscar. O número 01, tráfego avistado, autorizado, pouso, pista 10, vento 130 graus, 08 nós, cabeceira de chocado, 90 metros. Positivo, livre pouso na 190, gol no 601. Mike Echo, Oscar, Brasil. Vai a parte do Aracaju, flight level 055, 8.4, ready to call 10 Sarapia. Okay, Roger, we'll take off runway 17. Yes, sir. Okay, 0552 Aracaju. Roger, ready to copy. Yes. Okay, you are clear, 0552 Aracaju. After take off runway 17, turn left to Lea Forte. Squawk 0271, control 19.35. Can you repeat the squawk? 0271. Okay, I'm clear to Aracaju, flight level 055, take off runway 17, turn left. They are 40, squawk 0271, and control is 119.35. Para um táxi igual noite 56, nós temos 71 pessoas a bordo. 3h20 de autonomia, alternando Salvador. Liga o táxi, até ponto de espera, chama a torre 1862, colaborando. 1862, ponto de espera, dando zero, boa noite. Ok, Mike Acosta, it's correct, report ready to taxi to tower on frequency 118.6. Confirm how many people on board, please. 04. Okay, Roger, call tower now. Tower now, thank you. Control tower, Papa Romeo Mike Echo Oscar. Papa Romeo Mike Echo Oscar, confirme aí. É, Tom 4. Roger, clear. Start up and report red to taxi. Clear, clear, start up, report red. Solo faixa 34, livre à direita, chame solo, 121.9. Entrando à direita, chamar 121.9, bola 601. Salve Salvador, voo no 601, livrou. Meia zero um, táxi Alfa e Índia, portão 3, já me escuta. Alfa, Índia, portão 3, voo no 601. Torre, boa noite, no 856. Boa noite, 56, boa noite, autorizado a alinhar e decolar a pista 10, vento 120 graus, 089. Linha decola 856. Solo F6720, formação Quebec. Confirma 6720. Afirmativo, formação Quebec. Que 340 Galeão, aguarde cópia. Guarda 7320.